você me fez feliz demais. Teu olhar brilhou no meu olhar, mudando tudo em mim. Daí então nasci pra te amar. Bênçãos que Ele dá. Hoje eu e você somos um. É tão grande este prazer. Se eu chorar é pra te dizer que nada vai nos separar. Eu amo você. Ao Pai por tudo que nos fez. Lado a lado vamos caminhar, semeando esse amor. Aleluia, vivemos para o seu louvor. Pelas bênçãos que Ele dá. Hoje eu e você somos um. É tão grande este prazer. Se eu chorar é pra te dizer que nada vai nos